Começa já a treinar. Vai aos Alpes com 3 amigos e ganha ainda 10 telemóveis 3G. Liga 1244 por videochamada e deixa a tua mensagem no videomail. As mensagens mais criativas ganham. Sabe mais em Vodafone.pt. Viva o momento. Now. Vodafone. Senhoras e senhores, meninos e meninas, a TVI tem a honra de apresentar o Circo das Celebridades. Vejam os famosos a fazer malabarismos, palhaçadas, a dominar ferozes leões ou até a fazer equilíbrio no trapézio. O mais famoso espetáculo do mundo vai começar. Venha ao Circo das Celebridades, na TVI. Otô, tu viste-me só a casa da Sila? Vi, pois. E viste aquela sala? Então não vi. E a varanda? Quantas pessoas é que estavam naquela varanda? Algumas 10. E o tamanho da cozinha? Com copo? Ai, desculpa lá. Mas ou tem pais ricos, ou ganhou loteria. Ou foi ao 10. A Sila escolheu o crédito habitação 10. Tem prestações mais baixas, porque deixou 30% do valor da casa para pagar no final do empréstimo. Assim, pode ter hoje a casa que sempre quis. Quem sabe, sabe. E a Sila é que sabe. E no estúdio da Comercial em Lisboa já está o António Sérgio. Confirmas mais relax depois da noite de ontem? Claro. Aliás, mais relaxed, não só depois da noite de ontem, como depois das três primeiras noites neste período de horário novo na Rádio Comercial. Por mais anos que tenhamos de experiência, qualquer mudança de slot implica, por questões de juízo e de prudência, a ter um certo nervinho. E vamos desligando esse nervo. Para a semana estamos em full flight. Oh. E estas mudanças não é só no trabalho, é na vida mesmo, não é? Há sempre aquele nervosismo. Mas agora que estás de volta à casa, António, esta noite a Comercial é toda tua. Muito obrigado. Boa noite. E boa noite também aos ouvintes da Rádio Comercial. Rádio Comercial entre a meia-noite e as 3 e, ultimamente, muito recentemente, António Sérgio nas horas. E algo começou a falhar, como é inevitável. This talk of getting old is getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I know you're thinking of me as you lay down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. But I know I'm on a losing streak. The as I pass down by your street. And if you want to show, just let me know and I sing in your ear can. Now the tropes don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. So baby, ooh, if heaven calls, I'm coming too, just like you said. If you leave my life, I'm better off dead. All this talk of getting old is getting me down, my Lord, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down. Drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. So baby, ooh, if heaven calls, I'm coming to. Like you said, if you leave my life, I'm better off dead. But if you wanna show, just let me know and I'll sing in your ear again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I see your face again. Yeah, I know I see your face again. Yeah, I know I see your face again. Oh no, yeah, I know I see your face again. Never coming down, never coming down. No more, no more, no more, no more, no more. Never coming down. É raro um intérprete que não compôs a canção lhe dê tanta alma, mas faz parte do carisma de Ben Harper. Aqui com The Innocent Criminals, foi uma recuperação do álbum Live from Mars para a inauguração da tripla hora de António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. The Drugs Don't Work. Fall Daniel Onway e Bono para Falling at Your Feet. As iniciais da Triple Hora de António Sérgio na comercial começaram há pouco com Ben Harper and the Innocent Criminals e The Drugs Don't Work. Mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. Estas sete músicas são uma oferta de ótimos. Segue o que sentes. Scream, outra das recordações no que tem sido profícuo esta hora inicial da tripla nas horas da comercial com António Sérgio. Moving on up, Primal Scream. Os Love Mongers e uma recuperação curiosa de Battle of Evermore, um clássico da carreira dos Led Zeppelin. E também de Sandy Denny, que no original fazia a inesquecível voz feminina. Eles irritam-se com facilidade. Para quando um decreto-lei que obrigue estes senhores da comédia que agora estão aqui na comercial a irem para o horário da madrugada e começarem a passar a missa de manhã? Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. A Vodafone vai levar-te com 3 amigos a Val d'Isère, nos Alpes. Para te adaptares melhor, preparámos-te um mini curso de francês. Cá vai. Acreditas em amor à primeira vista ou é preciso passar mais uma vez? Crois-tu au coup de foudre ou il faut que je repasse devant toi? Tem de haver aqui um arco-íris, porque já encontrei o tesouro. C'est sûrement la fin de l'arc-en-ciel, parce que le trésor, je l'ai trouvé. Começa já a treinar. Vai aos Alpes com 3 amigos e ganha ainda 10 telemóveis 3G. Liga 1244 por videochamada e deixa a tua mensagem no videomail. As mensagens mais criativas ganham. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Now. Vodafone. Rádio Comercial, madrugada, ou início da madrugada de sexta-feira convosco, companhia garantida entre meia-noite e as 3, António Sérgio, 7 músicas, oferta, ótimos. Down by the highway in a ditch, he's looking down, kind of puzzled, poking that dog with a stick. His car door flung open, standing out on Highway 31. Like if he stood there long enough, that dog get up and run. Struck me kind of funny. Seemed kind of funny, sir, to me. Still at the end of every hard day, people find some reason to believe. Now Mary Lou loved Johnny with a love mean and true. She said, baby, I'll look for you every day and bring my money home to you. And ever since then, she lay standing at the end of that dirt road for young Johnny to come back. Struck me kind of funny, funny, yeah, indeed. How at the end of every hard and day, you can find some reason to believe. To the river, Kyle William, they called him. Wash the baby in the water, take away little Kyle's sin. In a whitewashed shotgun shack, an old man passes away. Take the body to the graveyard, and over him they pray. Lord, won't you tell us what does it mean? At the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Congregation gathers down by the riverside. Preacher stands with his Bible, groom stands waiting for his bride. Congregation gone, sun sets behind a weeping willow tree. Groom stands all alone and watches the river rush on effortlessly. Wondering where can his baby be? Still at the end of every hard-earned day, people curioso dueto nada fácil de reencontrar, Amy Mann e Michael Penn, foi Reason to Believe, assinado Bruce Springsteen e incluído num já velho mas célebre álbum do genérico Badlands, a tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Aqui nas soltas de primeira de 3 horas de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, David Byrne, Glass, Concrete and Stone. Sete músicas, oferta ótimos, segue o que sentes. Rádio Comercial. Sabe que barulho fazem as luzes? É este. Um dos muitos.

she had a dream to fly. Like Icarus ascending on beautiful, foolish eyes. Amelia, it was just a false alarm. I guess that is the truth. I've spent my whole life in clouds at icy altitudes and looking down on everything. I crashed into his arms. Amelia, it was just false alarm. I pulled into the Cactus Tree Motel to shower off the dust, and I slept on it. Of my wanderlust, I dreamed of 747s over geometric miles. Dreams, yeah. Dreams and false alarms. I went walking through the street. I saw you start. pouco a grande Joni Mitchell com Amelia, e o cruzar com o Toca Animar não era mesmo para desanimar, como alguém pode ter julgado. Há várias maneiras de encarar o Weekend. It Smells Like Weekend. Foi também Monty Got a Raw Deal, uma velha recuperação para os R.E.M. de Automatic for the People. Rádio Comercial Toca Animar em Boticas e Mondim de Basto 88.9. Nesta altura, a 15 minutos da uma, a edição de sexta-feira, antenas da Rádio Comercial, a tripla nas horas de António Sérgio. Well, it's a hustle every day of life, and it's enough to keep your head above the water. See, it seems the older I get, the more freedom I have, but everything is complicated to me. Responsibilities, parking tickets, stress. Oh my God, get off my back before I snap and break. No, I got to elevate, ride my fate, take it to the highest. When I'm rhyming on the city streets, the rhythms in my freak are sneaky freaks. Stopping by the diner to recharge myself, get with the breads and have a couple laps. Take a long drive, 'cause I'm still alive. And if the pressure didn't get me, then won't get me now. Stay high as the sky and bust the fuck out. Yeah, 'cause playing is a hustle, running is a hustle, everything's a hustle but love. Living is a hustle when you're working every muscle, and you're just trying to keep your head up, keep your head up, The music is the thing that always made me high, and it's the warmth that left in life that never told no lies. And it's the feeling in my heart, and the tear in my eye, and the chill in my spine, and the freedom on my mind. And it's the motive that I gave, you know what gave me back. And if I ever bought for something, then I paid it back. But if I ever did you wrong, then forgive me. But please don't put no evil on me, 'cause I'm just another brother from a father and a mother, trying to make my way in the world, you see. Living is a hustle, playing is a hustle, everything's a hustle but love. Living is a hustle when you're working every muscle, and you're just trying to keep your head up, keep your head up. The Hustle para G Love, com uma consoante mais apenas, e portanto através da The Hustler, ex Jeff Klein. As últimas 7 músicas foram uma oferta da Optimus. Segue o que sentes. We'll be right back. A Vodafone vai levar-te com 3 amigos a Val d'Isère nos Alpes. Para te adaptares melhor, preparámos-te um mini curso de francês. Cá vai. Acreditas em amor à primeira vista ou é preciso passar mais uma vez? Crois-tu au coup de foudre ou il faut que je repasse devant toi? Tem de haver aqui um arco-íris, porque já encontrei o tesouro. C'est sûrement la fin de l'arc-en-ciel, parce que le trésor, je l'ai trouvé. Começa já a treinar. Vai aos Alpes com 3 amigos e ganha ainda 10 telemóveis 3G. Liga 1244 por videochamada e deixa a tua mensagem no videomail. As mensagens mais criativas ganham. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Now. Vodafone. A Rádio Comercial apresenta O Meu Blog Dava um Programa de Rádio. Com a atual conjuntura económica portuguesa e a sua evolução, corremos um grave risco. É que qualquer dia um rally para ligar uma capital europeia a uma capital de um país subdesenvolvido africano não será necessário ser de Portugal. Sai de Lisboa, que é uma capital europeia, dá a volta ao país, que é como se fosse a África da Europa, finalmente acaba em Lisboa, que será também uma futura capital de um país terceiro-mundista. E o destaque deste fim de semana vai para ncapítulos.blogspot.com de Miguel Dias. O Meu Blog dava um programa de rádio. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde, na Rádio Comercial. Meia-noite 3 é madrugada, ou o início da madrugada, bem entendido, de sexta-feira, com António Sérgio na Rádio Comercial. Alguém se há de lembrar de Ian Dury e do seu grupo Blockheads? Wake up and make love to me. I come awake with the gift for womankind. You're still asleep, but the gift don't seem to mind. Rise on this occasion. Wake up.

It will rewrite your hard drive. Not only that, but it will scramble any disks that are even close to your computer. It will recalibrate your refrigerator's coolness setting so all your ice cream melts. It will demagnetize the strips on all your credit cards. Screw up the tracking on your VCR. And use subspace field harmonics to render any CDs you try to play unreadable. It will give your ex-boy or girlfriend your new phone number. It will mix antifreeze into your fish tank. It will drink all your beer and leave its socks out on the coffee table when there's company coming over. It will put a dead kitten in your back pocket of your good suit and hide the car keys when you're late for work. Bad times will make you fall in love with a penguin. It will give you nightmares about circus midgets. It will pour sugar in your gas tank and shave off both your eyebrows while dating your current boy or girlfriend behind your back and billing the dinner and hotel room to your Visa card. It will seduce your grandmother. It does not matter if she is dead. Such is the power of bad times. It reaches out beyond the grave to sully those things we hold most dear. It moves your car randomly around parking lots so you can't find it. It will kick your dog. It will leave libidinous messages on your boss's voicemail in your voice. It is insidious and subtle. It is dangerous and terrifying to behold. It is also a rather interesting shade of mauve. Bad times will give you Dutch elm disease. It will leave the toilet seat up. It will make a batch of methamphetamine in your bathtub and then leave bacon cooking on the stove while it goes out to chase high school kids with your new snowblower. These are just a few of the signs. Be very, very careful. Sintoniza a Rádio Comercial e sintoniza muito bem. Bad Times foi o som de abertura da segunda das três horas de António Sérgio convosco aqui na Rádio Comercial. Noite de sexta-feira, o Laika, que aproveitámos para recordar. Esta semana foi semana de adaptação para a próxima, uma série de rubricas fixas voltam ao nosso convívio em horas ligeiramente diferentes daquelas que eram habituais na nossa antiga ocupação Best Rock. Por aqui, soltas, inauguração de hora, Laika e também recordação Morphine de Boa Memória. Buena. Good girl. is coming to me. Now I think I know what it is you need. I know some people wanna make you change. Well, I know how to make it go away. You see him at a devil in Buena Buena, and since I met the devil, I've been the same old love. Falar da Rede 4 para a TMN é mais barato do que falar do MIMO. Quem compara, muda para a Rede 4. Falar da Rede 4 para a TMN é mais barato 42% do que do MIMO para a TMN. Ligue já 808-931-111. Custo de chamada local. Mesmo essa, e aqui estão connosco nas pontinhas antenas da cobertura nacional da Rádio Comercial, e neste caso 1 e 10, segunda das 3 horas de António Sérgio convosco na noite de sexta-feira. Estas 7 músicas são uma oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. velho, o álbum de que recuperamos Given to Fly e Held para os Pearl Jam. A propósito dos planos do grupo já anunciados há alguns dias, álbum novo e primeira parte de turnê concentrada em território norte-americano, onde terão como primeira parte, e será certamente jornada de promoção grande para My Morning Jacket. Aqui fica um dos sons possíveis no álbum Zed dos My Morning Jacket, Off the Record. Realizado em Portugal, agora anunciados como Support Act para os Pearl Jam na fase inicial da turnê mundial e que inclui apenas território norte-americano. We'll be right back.

notas e neste caso o tema novo para Morris e do álbum a chegar por aí em breve, Ringleader of the Torment, single You Have Killed Me. Rádio Comercial Sparks, regresso também. A metaphor. Is thing, a diamond ring, the first day of summer. A metaphor is a breath of fresh air, a turn on, an aphrodisiac. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Use them wisely. Regresso que é cada ano mais surpreendente e um álbum de que conheceremos mais temas à parte deste Spearhead single Metaphor. Rádio Comercial. Keep this frequency clear. sete músicas, oferta Ótimos, onde num saltinho mudamos de data com facilidade dos Suede, que acabaram de ouvir, com The Drowners para Block Party e Helicopter. Helicopter, há pouco a recordação para o Suede com The Drowners. O Nuno André vai levar a digníssima esposa Cláudia a passar uns dias inesquecíveis e românticos. Eles vão viajar até Bruxelas, na Bélgica. Eles vão ver a Kelly Clarkson ao vivo. Eles provavelmente até vão dar as mãos e trocar juras de amor durante o Because of You. Ser tão lindo. Só o Nuno, a Cláudia. E eu, claro, devem julgar que eu ficava cá, se calhar não. Ah, isso é que era giro agora. Kelly Clarkson ao vivo em Bruxelas, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Braga e Celurico de Basto. 99.2. Neste caso, corrigindo um pouco o jingle, Have a Nice Night. As últimas 7 músicas foram uma oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Finalmente recuperado o segundo álbum perdido de 2005 para Ryan Adams and the Cardinals. Jacksonville, City Nights. Lord, take me on to the peaceful valley down the winding rivers to the city of souls. I've grown so tired in my peaceful song, trying to find a peaceful song to sing when everything goes wrong, till the peaceful valley. Trying to find a peaceful song, sing when everything goes wrong, till the peaceful valley. Peaceful Valley é a primeira das aventuras por aqui nas horas da Rádio Comercial e de António Sérgio, meia-noite, três, noite de sexta-feira. O álbum chamado Perdido de 2005, à parte 29 para Bryan Adams, nesta altura ainda com The Cardinals, Jacksonville, City Nights. Chamam-se The Yard, são desconhecidos, o que não quer dizer que não se ouçam. O que teria acontecido a gente como U2 e Coldplay. O tema Fireflies. Vá lá, toca animar e abrir a orelha. The Yards. All I really wanted was an open mind to understand what I was thinking. through the bright sunlight. You came in just as I was leaving, leaving. Fireflies, na altura em que a Rádio Comercial está a escassos 11 minutos das 2 da manhã, acompanhado até às 3 nesta noite de sexta, é António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. A Vodafone vai levar-te com 3 amigos a Val d'Isère nos Alpes. Para te adaptares melhor, preparámos-te um mini curso de francês. Cá vai. Acreditas em amor à primeira vista ou é preciso passar mais uma vez? Crois-tu au coup de foudre ou il faut que je repasse devant toi? Tem de haver aqui um arco-íris, porque já encontrei o tesouro. C'est sûrement la fin de l'arc-en-ciel, parce que le trésor, je l'ai trouvé. Começa já a treinar. Vai aos Alpes com 3 amigos e ganha ainda 10 telemóveis 3G. Liga 1244 por videochamada e deixa a tua mensagem no videomail. As mensagens mais criativas ganham. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Now. Vodafone. Esta semana na Grazia, leia a entrevista exclusiva com a atriz da novela Deito Quase Tudo, Daniela Roy. E não perca a camisola Grazia, disponível em várias cores por apenas mais 1,95€. Já nas bancas, ninguém resiste a uma mulher com Grazia. Num cenário internacional, a verdade é que tivemos 22 jogadores frente a frente no sábado passado. 11 que ganharam estiveram em Liverpool e 11 que perderam estiveram, bem, os 11 que perderam, dois deles estiveram também em Liverpool, porque se conseguiu arranjar essa possibilidade. Os restantes estiveram na Catedral da Cerveja. Nervos, 0-0 ali por volta da meia hora de jogo, assim. Na Rádio Comercial, logo pela manhã. What?

chinesa punk rocker, um dos clássicos de um interminável número de temas que constitui a discografia dos Ramones. As rubricas aqui nas 3 horas de António Sérgio, Rádio Comercial, regressam ou surgem na próxima semana arrumadinhas. O primeiro santuário de quarta para quinta diz respeito exatamente aos Ramones. Porque o punk rock nunca parou. The Hardest Button. The White Stripes. China is a punk rocker para o punk rocker para a inauguração da terceira hora por aqui em antenas da Rádio Comercial com as horas de António Sérgio. Os Ramones vão ser o primeiro objeto de santuário onde guardamos o que não queremos esquecer. Logo a seguir, The White Stripes, The Hardest Button to Button. Falar da Rede 4 para a TMN é mais barato do que falar do Mimo. Quem compara, muda para a Rede 4. Falar da Rede 4 para a TMN é mais barato 42% do que do Mimo para a TMN. Ligue já 808-931-111. Custo de chamada local. Toca animar claro, mesmo que não conheçam esta versão de Behind Blue Eyes, por mais versões que existam do clássico dos Who. Aqui Pat Denizio, dos Smithereens. Trata-se de mais um álbum dos maduros da revista Mojo, Covers dos Who, e começamos a viagenzinha por aqui, na terceira hora de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, com o mais que usado Behind Blue Eyes. Foi a prestação de Pat Denizio, dos Smithereens. Vamos saltar para um outro risco óbvio, Baba O'Reilly. Mas esta é a brincar, The Wacko Brothers.

cruise. Pains mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. Sifting through, chipping away to remember days with you. Bisbee blue, shining light. Bisbee blue, bring me back. Bisbee blue. Aonde concluir? Cedo ou mais tarde, que é ótimo conhecer coisas novas, as que estão a surgir. Caso, por exemplo, deste novo caláxico, banda que já deixava saudades, o álbum novo chama-se Garden Run. O single foi que ouviram, Bees Be Blue. E este que, entretanto, nos fugiu no início, chama-se Panic Open String. Caláxico.

Arctic Monkeys. Fake Tales of San Francisco. Fake Tales of San Francisco. I don't wanna hear ya. Fake tales of San Francisco echo through the air. And there's a few bored faces at a black hole wishing they weren't there. And as a microphone squeaks, a young girl's telephone beeps. Yeah, she's dashing for the exit. Oh, she's running to the streets outside. Oh, you save me, she screams down the line. The band would fucking wank and I'm not having a nice time. I don't want to hear ya. Kick me out, kick me out. I don't want to hear you, no. Kick me out. Yeah, but his bird said it's amazing though. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Este concerto não vai ter jogos de luzes impressionantes, nem milhares de isqueiros acesos e, muito menos, banquinhas a vender t-shirts. Mas é por essas e por outras que vai ser inesquecível. A Rádio Comercial apresenta Blind Zero, no concerto mais pequeno do mundo. Já estão encontrados os 20 sortudos que vão ver este sábado os Blind Zero em formato acústico, no Hotel Mercure, Porto Gaia. Ah, mas você ainda vai poder ouvir o resultado deste concerto mais pequeno do mundo. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio. Toca animar. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Rádio Comercial. Toca animar. Toca com a Rádio Comercial. Rádio Comercial entre meia-noite e as três com António Sérgio nas horas para a semana com a arrumação das rubricas. Sérgio, tem mais ou menos a hora para começar uma das rubricas novas que alterna mês a mês e que será em março uma colher de blues em jeito de tratamento e depois em abril também em tratamento uma colher de country. Nada tem a ver, ou se calhar tudo tem a ver com country music. É a inspiração dos Dream Syndicate que recuperamos aqui, de Steve Wynn, com quem assistimos sempre Merrittville.

yourself a leg of honey. We're the queen. Sebastian, praticamente para o final da tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. The best music I've heard. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos